A verdade na essência, a base da história, o símbolo da paz, o desconforto, a memória. O Cristo que viveu até andou por sobre as águas, o homem que temeu trocou o amor pela espada. A cruz representava o poder, a opressão, a tortura contra o crime, a morte, a maldição tornou sem vida. O sangue derramado, aquele que dele bebe tem a vida, tá purificada. A cruz é vida, aqui pra nós é vida. Os homicidas inverteram a cruz, usaram a espada matando em nome de Jesus. Paradigma lançado no ar, o mestre veio pra salvar, não pra matar. Aquele que vive a espada pela espada também morrerá no final dos tempos. O amor se esfria, a mente se cansa, são almas perdidas, mentes vazias, carentes de alimentos, pessoas se perdendo por falta de conhecimento. A corrida pelo pódio, a sede da ganância, a inveja do poder já cegou a esperança. Preferem se calar, delirar em suas viagens. Nada pode contra a verdade, somente a verdade. O coração de concreto é Deus que penetra entre o espírito e a alma. A palavra liberta, o Deus de milagre que cura e que salva. A morte e a vida, a cruz e a espada. O coração de concreto é Deus que penetra entre o espírito e a alma. A palavra liberta, o Deus de milagre que cura e que salva. A morte e a vida, a cruz e a espada. O ódio predominante, ascendente, fotografia na carteira e o registro na mente. Sempre neguei a inércia estática, suprema afirmação, nunca tive curso de informática, sem senso artístico ou coisa assim, definido pela minoria, um grosso ruim. Uso terno da Verte, estilo italiano, rastro indígena na pele, a cor do africano. Sensitivo, sem diplomacia, com herege, reformador, sangue frio, sem termômetro pra febre. Convertido há mais de 10 anos na fé, expressando meu amor por Deus, né? Ha, o advogado das causas perdidas, rei dos reis, domina toda a morte da vida. Meu rastro, silêncio, minha quietude imensa, no meu deserto sem limites da noite sedenta. Na extremidade do norte ou no ardente Equador, eu sinto a sua glória no meio dos manos, Senhor. Representando de coração jardim nascente, construindo conexão, guerreiros linha de frente. Duas vezes mais furioso que Malcom X. Um abraço a ZL, pastor Alex Luiz. Soluções, vou procurar pela resposta. Na força de vontade o coração até sufoca. Como no labirinto sem saída, perdido feito rato de esgoto, sem valor, esqueci demais. Procura paz, os dois lados da moeda, entre o céu e o inferno. Tropece a queda pra ressurgir da cinza, em nome de Deus. Pai todo poderoso protege os filhos seus, que comove e incomoda. A mãe que chora vendo o filho frisa brisa no saco de cola. Entre o amor e a guerra, a cruz e a espada, fortifica minha fé nessa longa jornada. Nessa longa jornada. O coração de concreto é Deus que penetra entre o espírito e a alma. A palavra liberta, o Deus de milagre que cura e que salva. A morte e a vida, a cruz e a espada. O coração de concreto é Deus que penetra entre o espírito e a alma. A palavra liberta, o Deus de milagre que cura e que salva. A morte e a vida, a cruz e a espada. Como futuro obscuro, passado, presente, recente, o coração de pedra do homem valente que derrete como gelo quando vê Deus em sua frente. Do passado pro presente, hoje nada mudou. Antigamente era rei, hoje é governador, presidente. Os negros de antigamente trabalhavam e apanhavam, levando chibatadas, viviam em senzala. Hoje não mudou nada, o negro que trabalha é enquadrado e apanha na cara. E o que não trabalha vive preso entre o crime e a desgraça. No tudo ou nada, no tudo ou nada, entre o crime e a desgraça, a cruz e a espada. No tudo ou nada, entre o crime e a desgraça, a cruz e a espada. Destruição, inúmeras guerras sobre o mal que sofrendo por terra, sobre o horizonte. Observei a sequela, sobre o vento que sopra, a tempestade que se fecha. Soldados romanos marchando de AK na favela. Sobre a imagem, veja a reação do livre-arbítrio. Se somos a semelhança de Deus, porque o reflexo é tão sombrio. Sobre o poder bélico, profanador nazista matou milhões, mas gerou evolução na medicina. Lutar em prol do sonho, veja o campo de guerra. Pare a fileira de tanques, estou em Pequim na nova era. Fatores capitais, sociais, religiosos, é compreensão. Formou barreiras sobre os povos. A vida é um jogo, não existe retorno. Somos apocalipse perante a arena, disposta ao próximo refis. Covid. A nossa arma é a fé, você sabe como é. A maldade tá de Miguel, os negão resiste, né? No olhar da perifa tem alguns que me criticam, mas o meu Deus é o rei, ele me livra da zica. Meu inimigo é bem forte, mas o rei é poderoso. A tentação vem dobrada pra quem já foi criminoso. Rei dos reis, me detenha, não quero voltar de novo. Eu quero paz pros meus filhos, eu quero paz pro meu povo. A minha mãe já se foi, o meu coroa tá aí, mas ela nos ensinou a nunca desistir. Esse mundão é confuso, é como um labirinto. Você não tá na minha pele, não sabe como me sinto. Procurei meus inimigos e não os vi. Pensei que estavam lá, mas estavam aqui. Sorridentes e confiantes na minha queda. Traiçoeiros e perigosos, cheios de inveja. O demônio também começa te querendo bem. Depois te larga na rua, sozinho, sem ninguém. E é aí que você lembra da sua família, no comecinho, antes de pisar naquela trilha. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo, a prudência. Mundo transgressor, paralelo do inferno, na etnia do passado, o presente se prossegue. Errumar o futuro, sobre e obscuro, entre a cruz e a espada. Pregando a represária, mas o louco que não se cala. Contra a opressão, eu prossigo na missão. Falando pelos fracos, que trilha algemado. No laço de pobreza, de guerra e desgraça. Virtude turbulada sobre a terra, tempestade no sacudir. Davas, frutas, podre, vou caído. Ficou na memória, aí serão história. Os parceiros de miliano que esqueceram da trajetória. Talento sufocado por alguns minutos de glória. Do que se afundam no crime, se jogam no abismo. Tranca esquecido, largado sozinho. 10 anos perdidos. Do amor para o ódio de uma vida deturpada. Vivendo e morrendo entre a cruz e a espada. O coração de concreto é Deus que penetra entre o espírito e a alma. A palavra liberta o Deus de milagre que cura e que salva. A morte e a vida, a cruz e a espada. O coração de concreto é Deus que penetra entre o espírito e a alma. A palavra liberta o Deus de milagre que cura e que salva. A morte e a vida, a cruz e a espada. Tento, prossigo, luto contra o ego, sobrevivendo aqui, fugindo do inferno. A dor de ser mais um chamado para sofrer. No decorrer da vida a gente aprende a viver. Levado ao matadouro todo dia pela carne, sendo persuadido pelos pensamentos covardes. Se for pra sonhar, a gente sonha, prossegue. Se for para lutar, a gente luta, prostrado ao lado do Pai. Rega a cabeça, Jesus te ama. Saia das trevas, ele te chama. Gostei da dor, quer ter perdido o amor da sua vida. O sonho de crescer pra ser orgulho da família. Ser firme, ser forte, vencer os obstáculos. Não se acaba nas drogas, escondido como rato. A esperança está e quem crê no futuro melhor que virá. Viva a conquista, aqueles que almeja pela fé vencerá. Me encontrei em meio à chuva de sangue, o coração quebrantado na antiga foi diamante. Mas hoje sou lapidada, nascida e criada somente para o louvor. Promessa divina, presente do Senhor de amor, de paz, cura, restauração. A voz que clama no deserto e prega para a multidão. O coração de concreto, aço, adamântio, inquebrável. É lenda, é mito, pra mim não interessa. Meu Deus quebra, o Deus do impossível. O Deus que trata, que cura, que guarda, restaura e liberta. Ele é a morte e a vida, criou tudo do nada, o Deus de milagre. Pela cruz é a espada, pela cruz é a espada.